A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Acham que o desejo mórbido em dar audiência ali pra desgraça alheia surgiu ali nos anos 90 com o Aqui Agora do SBT, né? Ou alguns falam também do Ratinho ali na Gazeta, mas pra muitos o paranaense Alborguete, né? Que também foi outro que explorava bastante a desgraça, era um dos mestres. Sem falar nos milhares de clones desses programas que existem hoje no Brasil. Mas talvez as raízes desse voyeurismo aí com atrocidades tenham origem ali naqueles programas de rádio antigos, né? Do Afanásio de Azad, ou do Gil Gomes, como a gente já falou dele aqui também. Ou também nas páginas do final do jornal Notícias Populares. Ou talvez seja um mix de tudo isso, unido à maldita curiosidade do brasileiro e saber que sempre existe alguém com mais má sorte que ele. Mas algum desses condutores de programas sanguinolentos se sobressaíam, inclusive enfrentando ali de maneira verborrágica alguns dos cometedores de atrocidades e dando a ele até um certo ar de justiceiro da sociedade. O Datena segue muito bem essa cartilha. Mas além de todas essas questões, um cidadão fazia isso com uma certa elegância ali, ímpar nas suas vestes, inclusive, e também tinha um linguajar dos mais bacanas. Além do mais, ele teve como sua marca registrada algo que só víamos em médicos e em pais de santo. Eu estou falando do homem do sapato branco, Jacinto Figueira Júnior, o pai do mundo cão na TV, Walter Rezende. Eu vou apresentar aos senhores uma reportagem diferente. Uma reportagem que, na qual o protagonista, o artista principal, sou eu mesmo. Desses todos, Alexandre, eu sempre fui mais fã do Alborguete. Era um gênio, né, cara? O Tele foi fantástico, cara. Ele ditou moda ali naquela época. Mas não tem como não reconhecer a importância do Jacinto, né? O Alborguete parecia um cachaceiro todo suado. Com aquela toalha ali. Aquela toalha batendo aquele pau na mesa. Uma vadia. A senhora pra mim é uma vadia. Eu tô louco. Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Como é que pode uma mãe? Mas já o Jacinto, Alexandre, andava todo na estica, né? Com o seu indefectível sapato branco. Cara, eu trabalhei com malandro. Ele talvez ouça esse podcast. Ele tinha um sapato branco. Não. Tinha. Mas ele batia a cabeça no congado na sexta-feira, não? Ixi, é que agora que você falou de sexta-feira, ele costumava ir na sexta com o sapato branco. Ah lá. Ele andava sempre com os ternos e tal. E ele tinha uma calça de couro também, que ele... Ele chegou a trabalhar com essa calça de couro, mais doentio que isso possa acontecer. Aconteceu. Já o Jacinto, o Alexandre, sempre tinha ali um linguajar pouposo pra esculhambar ali. Verdade, né, cara? Ele não era igual o Alborguete, né? Não, ficava ali, seu meliante. Era muito bom. Infelizmente, Alexandre, não tem muita coisa ali registrada no YouTube, né? Verdade. Dos programas do Jacinto Figueira Júnior. Mas, pra quem não se lembra, era mais ou menos ali como o Ratinho faz hoje. Só que com mais elegância, né? Com pompa e circunstância. Mas a fórmula ali era mais ou menos a mesma. Em seu programa, Alexandre, havia ali parentes, né? Que havia se perdido, né? Tal, se procurava. Casais que brigavam no palco. Isso aí é bem recorrente hoje até na TV, hoje, né? Exato. Né? Além de assuntos sérios, como mostrar o primeiro transplante de córnea do país e de se posicionar abertamente contra o Esquadrão da Morte. É, e ele não tinha medo de fazer isso. Não, né? Não tinha medo disso. Uma pena, né, ter pouca coisa desses programas aí no YouTube, porque o termo Mundo Cão, que é hoje utilizado para esse tipo de programa, foi criado por ele. Olha só, por conta de uma entrevista que ele fez com o diretor italiano que fez o filme Mondo Cane. Sim. E olha que louco esse diretor, cara. Ele fazia documentários também. E por que do termo Mundo Cão? Nesses documentários que ele ia fazer, ele chegou a filmar execuções de pessoas. E o que ele fazia antes de rolarem as execuções, sabe o que ele fazia? Não. Ele pedia pro cara que ia matar, peraí, que eu vou botar um pouco mais de luz. Sério? O cara fazia isso. Então, cara, ele tinha a possibilidade de interferir ali na execução. Mas pra que isso? Mas pra que é isso quando se pode trocar a lente por uma melhor e dar uma rebatida na luz? Exatamente. Então, muito propício, né, pra esse tipo de programa, que a gente sabe que virou muito comum. O Will Jacinto, ele virou um fenômeno, porque lá nos anos 60, ele dava tipo 60, 70 pontos de audiência, cara. Caramba. E ele era da TV Tupi. Diziam assim, que a TV Tupi, ela zerava o dia todo, traço, né, como o termo utilizado. Sim. O dia todo. Chegava no programa do Jacinto, explodia, acabava o programa do Jacinto, zerava de novo. Obviamente que a Globo foi lá e contratou ele, né? E ele bombou na Globo também, ali no final dos anos 60. E o que aconteceu? Ele estourou em audiência com 82 pontos. Meu Deus. Um número semelhante à final de Copa do Mundo, apenas com o Brasil na final, manja. E o que aconteceu? Neste episódio, o porquê dele ter ganho toda essa audiência foi com o primeiro transplante de córnea que você falou agora há pouco aí. Então, nem nos Estados Unidos alguém tinha televisionado um transplante de córnea. E imagine você, deu todo esse número, as pessoas vendo ali alguém tendo o olho trocado. E isso na Globo? Já na Globo? Já na Globo, cara. É completamente contra, né, o padrão Globo de jornalismo. Então, daí depois a ditadura foi atrás dele ali, final dos anos 70, ele deu uma sumida. Aí reapareceu nos anos 80 ali, circulou entre SBT, Record e na Bandeirantes. Tem uma memória aí pra falar de um ocorrido com um parente na Bandeirantes. Daqui a pouco eu já conto. Ah, tá. E depois ele participou ali, os finalmente dele na mídia, foi com o SBT já nos anos 90. E ele morreu em 2005. Dezembro de 2005, aos 78 anos, na completa miséria. Um cara que teve 82 pontos de audiência, morreu na completa miséria, em consequência de um câncer e de um derrame cerebral. Caraca, que indigno de um homem com sapatos brancos. Infelizmente, cara, infelizmente, cara. E eu que tive um parente que foi entrevistado por ele. Era humilhante? Seu José Moreira. Sacripanta. Sacripanta. Você roubou a velhinha. Não, será que não foi seu pai, não? Não, roubou um caminhão? Cara, foi. Eu não lembro o nome do. Era Moreira também, mas não lembro o primeiro nome. Talvez José mesmo, como você falou. Mas foi porque deu uns catiripapos na esposa. Eu já conto isso aí. Então vamos lá. Alexandre, o ouvinte Renato Aleixo contou o seguinte, abre aspas. Minha mãe conta que nos anos 60 o Jacinto era um deputado famoso. E no bairro, uma vez, organizaram uma execução de pessoas... organizaram uma excursão de pessoas desvalidas até o gabinete dele, para conseguir remédios, muletas e cadeiras de roda. Isso é verdade, viu? Eu dei uma pesquisada, realmente as pessoas iam até o gabinete. O Aleixo foi deputado, mentiu, não. Voltando ao e-mail do Renato. Todo mundo conseguiu o que precisava. E até um dono de bar perto de casa, o seu Venâncio, começou um negócio graças à caridade do homem do sapato branco. Ele conseguiu a doação de 5 caixas de cerveja por parte do Jacinto, que depois foi lá conferir se a bodega de fato estava funcionando. Olha só. Foi um alvoroço na rua. Me lembro de quase nada, mas a dona Ana, a minha mãe, confirma tudo. O Jacinto foi lá, tomou um goró no bar que ele ajudou a construir, Alexandre. É, olha só. Eu sabia que ele ajudava. Parece que... Eu sabia que ele bebia. 150 pessoas por dia lá no gabinete dele, pedir grana e tal, pedir essas coisas. E ele ajudava. Depois a ditadura achou que ele estava se dando bem demais e deu um jeito de... Eu gostava dos closes de câmera no programa dele. Porque rolava um traveling pelo corpo e dava um close-up no sapato. 15 segundos no sapato. Fechava o sapato, uma música meio tensa isso, de fundo, exatamente. E ali balançando o sapato branco. Cara, é uma pena, no YouTube tem quase nada. Não tem esse take. Talvez esse take tenha, assim, mas tem muito pouca coisa de um programa histórico. Um cara que, entre aspas, hoje seria underground da TV, mas um cara que teve 82 pontos de audiência nunca pode ter sido considerado um underground, né, cara? O ouvinte Lucas Moreira Santos... Na mainstream, com certeza. Total, cara. O Lucas Moreira Santos aí, ó, outro Moreira. Vamos ver o que aconteceu com esse. Abre aspas aqui no e-mail dele. Escrevo este envergonhado e-mail só imaginando que humilhação pública vocês me aprontarão com essa história. Mas tenho que a revelar. Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco, morreu em dezembro de 2005. E este que vos escreve foi obrigado a levar sua adoentada tia Margarida, fanática pelo falecido, para que ela desse o último adeus a ele. Lá, como uma carpideira, chorou litros. Chegaram até a achar que ela era alguma das viúvas do Jacinto. Tinha várias? Sei lá. Mas isso não foi o pior. Ali, desolada, ela me cochichou no ouvido o maior motivo da minha vergonha. Ela disse assim: Leozinho, viu quem tá sentado ali? É o Despitinino. Vai lá e pega um autógrafo dele pra mim. E fala assim: pior que eu fui. Ouvido a gente em 86, dê um curtido na nossa fanpage lá no Facebook, aí vocês vão ser informados dos próximos episódios, o que vai acontecer. Dá pra mandar histórias pro falecom@agenteem86.com.br. Neste mesmo e-mail, mande sugestões de episódios. O podcast é atualizado da segunda e quinta-feira. A dica, Alexandre, para este episódio foi da Ana Helena Marques. Ela nos conta o seguinte, abre aspas: motivo da extrema vergonha da nossa família, o tio Zé Ronaldo foi uma vez participar do programa do Jacinto. Foi lá como testemunha de defesa de um amigo que tinha traído a mulher. Testemunha de defesa? Tinha uma estrutura de tribunal aquilo? Eu acho que não sei. Não, as pessoas iam junto ali, como é no do Ratinho mesmo, né? Tem aquela galera que vai do lado ali, ah, tá a favor, aquela do... Aumentar o barraco, né? É, exato. Aí ele apanhou do irmão da traída na frente das câmeras quando disse que o amigo estava certo em chifrar uma mocréia daquelas. Pena não ter esse registro em VHS nem no YouTube, mas ocorreu. É, cara, realmente faz muita falta. Talvez só nos arquivos do SBT que tenham... Senhor Bravanel, por favor, abra as portas. Abra o baú. Abra o baú do Jacinto. É. O Walter sabe que na árvore genealógica da família Moreira, né? Tem muita ramificação, e inclusive para muitos desastres. E como eu falei lá, um dos parentes Moreira, eu não lembro o nome, talvez fosse Zé Moreira mesmo, como você falou, mas eu lembro da minha mãe ter falado: ah, amanhã no programa do Jacinto o Zé Moreira vai participar. E a gente falou assim: ah, quem é Zé Moreira? Não vem na cabeça. Ah, é primo do seu pai lá de Minas e tal. Aí, bom, bacana. E eu fui na escola e anunciei: ah, amanhã o primo do meu pai vai estar. Ter feito isso. E eu fui e fiz, né, cara? Propagandeei. Um programa que eu nem assistia, eu também tinha medo, assim como o Wilson Inácio ali. Eu tinha um pouco de medo daquele lance todo. Mas a gente ficou lá esperando pro outro dia. Eu lembro que muitas crianças queriam se parecer. Eram cosplays de Jacinto Figueira Júnior e compravam sapatos brancos. Eu me lembro de um ortopé muito próximo de branco, que inclusive me dava essa alcunha aí. Mas enfim, e aí foi lá, o programa rolou, e hora que entra o primo do meu pai, minha mãe: é o Zé. Tinha um momento do programa que ele era o meu talk show dos infernos, assim. O Jacinto sentava de frente do cara e ele começava a esculhambar: seu sacripanta, seu vagabundo. Como é que o cara não ia pra cima? Porque ele ficava amarrado. Eu vi aquela cara de Moreira ali desvalido, cara, e ele assim: mas por que você bateu na esposa? Eu tomei uma pinguinha, sabe que a pinguinha de Minas é boa, mas faz a gente perder o sentido. E o cara me enfiando a cabeça no sofá assim, falei: não, eu não pude escola. Ter anunciado isso, eu não podia, e no outro dia me aponta o dedo, Rogério Pança, nunca vou me esquecer dessa cena, Rogério Pança me aponta o dedo: ah, o primo cruzado lá.